Cadê o homem? Se eu trancar ruas? Isso é. Que satisfação falar com o senhor novamente. E aí, homem? Tu não, mas hoje era pra te estar aqui, né? Não, calma, ainda não. Não, mas em breve, quem sabe ainda esse ano. Mas hoje eu pensei que ia estar aí com nós. Nossa. Eu pensei hoje eu pensei. Esse é outro. Ficou formoso aquele, né? O senhor gostou? Gostei, aquele ficou formoso. Como é que é a repercussão aí no mundo espiritual? Vocês chegam a ouvir, né? Porque vocês ouvem tudo que a gente fala por aqui e faz, né? E consegue ver também. É, gente, consegue ver junto, né? Aham. Uhum. Até porque como eu que tava aqui, eu já sabia como é que ia ficar, né? Já sabia. Ah, é, claro. Sabia já que é. Né? Tem uns que vão a favor, tem uns que vão contra, mas aí cada um, né? Cada um tem a sua opinião, não dá pra mudar, né? Não. Graças a Deus. O que o senhor acha do cuidado que se deve tomar para não confundir o médium com a entidade? Porque muitas vezes o senhor é um Exu, o senhor já passou pela formação necessária e... Exu é. Né? E aí o médium, nós aqui na encarnado, temos nossas fraquezas, né? Mas todos têm, né? Ah lá. Todos têm. Não tem nenhum. Todo mundo tem um lado bom, né? Tem um lado que erra, isso aí é da matéria, né? Da matéria. É da matéria. Então todo mundo vai acertar na vida, todo mundo vai errar. É uma coisa natural. Mas e quem vê um médium com uma entidade firme, passa a confiar no médium e achar que o médium é a entidade? Que cuidado deve-se ter essas pessoas? O cuidado é assim, ó, pra saber se ela é verdade. Eu até estava comentando esses dias, mas não era com vocês. Uhum. Eu não lembro se eu falei para tu. Uhum. Aquela que ele tem que, o seu tiriri tem que ser verdade para tu, né? Uhum. E não para mim e para mais ninguém. Uhum. Ele não tem que provar nada para ninguém. Ele não tem que beber, não tem que fumar, não tem que fazer nada. Ele vai mostrar se ele é verdade no teu dia a dia. Claro, claro. A maioria acha assim, ó, que é o Exu que grita mais alto, o que berra mais. É o forte. E às vezes aquele que tá lá no fundo bem quietinho é o que tá trabalhando mais. É. Fala, né? Uhum. Mas se a pessoa vê o médium incorporado, viu que o Exu é muito sábio, e a pessoa acaba se apaixonando pelo médium, achando que ele e a entidade têm, assim, similaridade, semelhança. Mas como é que é se apaixonando? Não entendi. Essa não, né? Explica de novo. Tem gente que gosta do médium, seu Tranca-Ruas, por conta da entidade, das entidades que ele carrega. E aí vai ver, o médium é uma pessoa comum. O que o senhor aconselha as pessoas que às vezes caem na ilusão de ver a perfeição no médium porque as entidades são maravilhosas? A perfeição do médium? É isso que quer dizer? Ou é para dividir os dois? Sim, a perfeição do médium. Primeira pessoa tem que ver assim, ó. O médium é o médium, a entidade é a entidade, não pode misturar. Claro. O outro é outro. Não é assim, ó. Ó, eu gosto de falar bastante, né? É. Meu aparelho não gosto, não é de muito, né? Não é? Ele é muito, né? Assim e assim tá bom, né? Eu já gosto de saber tudo. É. O seu Tranca, eu vou pedir pro Bruno mexer um pouco aí no aparelhinho que tá dando uma chiada estranha aqui. Mas eu acho que é dessa coisa aqui, né? É. É da tecnologia. Aí, pronto. Tá bem baixinho. Ah, mas acho que agora dá. Então, eu queria. Então vamos mudar um pouco de assunto. Já esclareceu bastante sobre isso. O senhor é um Exu que, além de trabalhar no mundo espiritual, o senhor também frequenta terreiro de Umbanda que a gente constrói aqui na Terra? Exu é, sim. Sim. O menino vai, né? Ele vai. Vai. Vai para desenvolver todas as entidades, né? Tem os orixá, tem o seu Ogum, tem o preto. Tudo tem que trabalhar com eles também. Ô, seu Tranca, vamos ter, será que dá pra servir um pouquinho mais perto só? Porque tá ficando baixo. Mais perto onde? Mais perto, assim, da onde tá saindo minha voz. Assim tá bom? Tá. Tá bom. Não dá pra fazer assim. Pera aí que nós vamos ajeitar aqui. Pera. Tá bom. Dá pra mim, sentar aqui. Salve, seu Tranca Rus. A voz ficou melhor, mas, ô Bruno, você sabe o que é um grilo? Tem um grilo aí, então tinha que mexer um pouco nesses fios aí, porque o grilo tá cantando alto, a cigarra. Aí. Não. Mexe de novo. Aí, parou. Boa. Foi embora a cigarra. O senhor tá me ouvindo, seu Tranca? Eita, mas agora eu não tô ouvindo vocês. A cigarra foi embora, mas eu não tô ouvindo. Aí, voltou. Tá funcionando. Agora tá funcionando, mas a cigarra voltou. O senhor sabe o que é uma cigarra, seu Tranca? Isso é o bicho, né? Aí tá bom, se precisar a gente fica com a cigarra mesmo, mas não perde a conversa. É do conector mesmo. Hã? É do conector mesmo. No microfone, né? Mas quando você mexe, ela some um pouco. Mas é que eu tiro ela dele. Ah. Mas ele não ia trocar essa coisa aqui. Eu não entendo essas coisas aqui. Aí, deixa assim, que ela tá um pouco baixa. Vamos ver se ela vai embora. Então, vou perguntar, o senhor conhecendo a Umbanda que as pessoas cultuam na Terra, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos bastidores. Como é que funciona? O senhor já foi bastante lá, né? Já fui bastante. Já, né? Bastante mesmo. Então, vamos começar assim. O senhor, por exemplo... A gíria que o seu menino vai, de que dia que é? O senhor não sabe, o senhor sabe contar segunda, terça, quarta? Sei. Sabe? Sei. Que dia que é o dia que ele vai? Sexta. Sexta? Sexta. Então, sexta-feira, tal horário, ele tá lá? Tá sempre lá. Então, o senhor, qual que é a responsabilidade do senhor perante o dirigente da casa? E que horas que o senhor chega e que o senhor faz lá? A minha responsabilidade é com o menino, né? Ah. Não é com mais ninguém de lá. Cada um tem o seu, né? Tá. Eles não têm fé nas suas próprias... Nos seus anjos de guarda. Ah. Então, cada um com o seu, né? Cada um seu. Eu cuido ele. Se eu conseguir te cuidar mais um, melhor ainda. Cada um tem o seu, o senhor cuida dele. Se o senhor conseguir cuidar de mais um, é melhor ainda. É o quê? É lucro. É lucro. Tá entendendo? Ah, tô entendendo. Se tiver alguma dúvida, tu sabe qual. Eu já pergunto já. Tá certo. Então assim, ó. Ah. É responsabilidade. É deixar ele com saúde. E com força pra ir até lá. Aham. Com disposição, né? Disposição. Tá entendendo? Tô entendendo. Disposição pra ir até o terreiro. Isso. Ah. A proteção dele é importante. Ah, o que dele é importante? A proteção. A proteção? Isso. Aqui eu passo pra ele. Ah, sim, sim, sim. Sempre, tá. Porque eu não durmo, né? Ele dorme, mas eu não... O senhor não dorme? Não, não dorme. Mas o senhor não precisa descansar às vezes? Não, mas eu tô descansado. O senhor não precisa tomar uma sopa reenergizante? Não precisa. Não precisa. Isso aí é pra recém-desencarnado, né? É. Mas... Que vai pras colônias lá. Não, não não precisa mais isso aí, não. Nós não precisamos, nós não cansamos. Aí, seu Tranca, a cigarra foi embora, hein? Ô, oh, coisa boa. Foi embora, né? Foi embora. Isso aí é da energia, nada. É, então, coisa boa, hein? Então, vamos lá. O senhor não se cansa, o senhor não dorme. O espírito do senhor não precisa se alimentar de nada? Não, eu me alimento da bondade dos outros, da fé. Olha, isso é muito bom. Como? A fé é o maior. A fé no maior. Não, a fé é a maior ferramenta. É a maior ferramenta, sim. A maior alimentação. Aham. Entendendo? Tô. Tô sim. Essas coisas. O senhor, ah, entendi. O senhor se serve dessas coisas para se alimentar. Claro, para manter o equilíbrio, assim, à disposição do senhor. Assim, bem formoso, né? Tá certo. Não canso, fico em pé ali, não canso. Não cansa. Não. Hoje que eu me sentei, é a primeira vez, né, filho? Primeira vez que eu tô aqui sentado. O senhor fica em pé aí no apartamento do menino? Fico em pé. O senhor fica o dia inteiro guardando ele? Fico o dia inteiro e a noite toda. Mas o que pode entrar assim se o senhor dormir, por exemplo? Como é que é? O que, que pode entrar? Por que, que o senhor tem que ficar toda hora? Porque que o mal ele não tem hora e nem lugar, né? E vai que aqui tá na hora, né? Vai. Entendeu? Né? Tá, claro. Se... Lembra que eu te falei? Lembro. Que não vai passar. Ah. Olha o tranco não passa. É, lembro. Eu fico ali na porta. Tá certo. Bom, daí, quem que é o espírito de esquerda dirigente da casa de onde ele vai? É o rei das sete. Bom, e agora é só de a gente falar do rei das sete encruzilhadas, ele tá ciente que estamos falando dele. Sim, tá sabendo. Ele já sabia antes de acontecer, né? Que eu ia perguntar e falar disso. Sabia já. Uhum. Então, quando o menino escolheu essa casa, quando a gente escolhe uma casa para ir, o senhor já vai lá no terreiro, conversa com o dirigente, fala, ó, meu menino quer vir aqui, como é que funciona isso? Já, isso aí é tudo no plano superior, né? Ah. Já é acertado lá. E aí a coisa acontece simplesmente do menino simplesmente cair lá, né? Não sabia nada e passou. E acaba entrando, né? É mais ou menos assim. Entendi. Ou conhece um, que conhece fulano, que conhece não sei o que tem. E assim vai, né? Uhum. E qual que é a parte que o senhor tem em realizar os desígnios dos espíritos superiores? O senhor que dá a intuição na cabeça dele, faz ele ter vontade, como é que é? Faço intuição, mostro em sonho, entendeu? O senhor já apareceu pra ele em sonho? Já apareceu. E ele viu o senhor como o senhor é, ou do jeito que a mente dele interpretou? Não, já viu como eu sou mesmo. E pra eu ver o meu Exu, ou a pessoa que está ouvindo, para ver o seu Exu no sonho, o que ela tem que fazer? Não tem que fazer nada. Tá entendendo? Porque isso não é assim. Eu querer, eu vou ter, sabe? Então não. Muita gente aí trabalha a vida inteira e nunca sonhou, né? Eu já. É legal, hein? Então, acaba meio que. Que sendo uma comunicação do Exu com o médium. Do pensamento que ele tava, né? Ah. Depende de todo um. Como é que é um contexto? Tá certo. E a utilidade que tem também, né? Exu é. Vocês não. Tem um motivo, né? Vai ver pra quê? É. Só curiosidade. É. Precisa, né? Mas se a pessoa pedir, mesmo se ela pedir, se vocês não virem utilidade, não. E nós vamos aparecer quando não pedir. Entendi. Entendeu? Claro. Tá certo. Então daí, pronto. Ele tem que ter fé. E a fé é tu acreditar numa coisa que tu não vê. É, claro. Faz sentido. Uma coisa que tu não enxerga. Uhum. E é daí que sai a palavra fé. Uhum. Não. Sim. Eu não tenho que ver, eu não tenho que ter bandeja, eu não tenho que ter nada. Tu tem que acreditar e crer numa coisa que tu não enxerga. Tu não toca. Que tu só vai sentir, assim, sabe? Uhum. Nossa. Claro. Então tá, daí, no caso do seu menino em específico, foi assim, o senhor foi dando intuição, chegou as ordens pra todo mundo, o senhor ficou sabendo, e aí, intuiu ele, e ele foi lá com o seu sete. Isso é, foi. Não, não é seu sete, é o rei das sete encruzilhadas, né? Ah, por falar nisso, quem que escolhe o nome dos Exus? Porque às vezes me perguntaram assim, olha, tem Exu com um nome tão feio, né? Exu do lixo, Exu... Cada dia tem um nome novo. Diferente, né? Exu cachorro preto. Mas isso aí é... Tem um comandante, né? Tá certo. E tem... Tem um comandante que é responsável por isso. Mas é assim, ó, como se fosse da matéria. Cada um tem um diferente, né? É. Então tem um monte que é igual, né? Sim. E tem um seu nome que tem também, né? É. Mas que... Porque o que as pessoas que perguntam isso muitas vezes não gostam é que sendo a Umbanda uma coisa sagrada, por que dá nome feio? Mas o feio é a gente que acha devido à nossa cultura, né? Isso é. Olha lá. Feio daqui a pouco pra ti é feio, mas pra mim não é. Olha lá. Tá entendendo? Culturas diferentes. Culturas diferentes. Uhum. Opiniões diferentes. É. Tá entendendo? O que tu acha, eu posso achar diferente. Daqui a pouco pra ti é uma coisa, pra mim é outra. Beleza. Tá certo. Daí chegou o dia de ele ir pra gira. Nesse dia, o que, que o senhor pede dele como comportamento? O que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer? Eu só peço uma coisa, peraí. Deixa eu ver. Uhum. Só o pensamento positivo. Ah. E que ele vá lá pra fazer a caridade. Tá. Sem querer tirar um tostão de ninguém. Que nem nós falamos da outra vez, né? Uhum. Como é que eu vou tirar? Como é que o burro vai querer tirar de quem não tem, né? É. Aí não dá. E vai pra ajudar os outros com o coração aberto. Até pra entidade poder chegar mais forte, com mais força, pra poder ajudar mais. Nossa. Algumas pessoas dizem que qualquer tipo de vício ou sexo até 24 horas antes da gira não se deve praticar, nem comer carne. O que que o senhor diz? É uma... Como é que fala? Preceito? Não, é uma recomendação. Ah. Por causa da energia, né? Ah. Porque tudo... O planeta é a energia, né? Tá. Vocês da matéria são, os espíritos são, essas coisas assim de dentro de casa, tudo é energia. Então, assim, a carne, Como é? O senhor tava dizendo a carne, pode falar. A carne, o sexo, tem uma troca de energia forte, né? Uhum. Porque, querendo ou não, a carne vem de um bicho, né? É. Bastante energia, né? Então, sim. É só pra... É recomendação, né, que eu falei, né? Tá entendendo? O sexo também, porque são duas energias que não são iguais, né? Uma é do jeito, outra é do outro, mas é... Mas não que não possa fazer, né? Não tem um manual pra coisa, né? Ah, entendi. Não tem o manual. O bom senso é o manual. Essa é a palavra. Tu tava falando bonito em Tiriri. Isso é coisa do Tiriri. Tiriri. Graças a Deus. Então. Muita coisa assim, ó. É a matéria que inventa, né? Sim. Então é mais ou menos assim. Quer fazer? Faz. Tu acha que deve fazer? Faz. Não deve, não faz. É fácil, né? É, ué. Parece que é mais fácil do que se imagina. É, mas é mesmo. É bem mais fácil. Porque se você fizer aí que não era pra fazer, você fica com peso na consciência. É. Então é melhor não fazer, né? É mais fácil. É. Sim, senhor. É melhor não fazer. É que eu tô tomando meus marafos aqui. Eita. Tu não pode, né? Tu não vem me visitar nunca, né? Eu vou. Precisa... Não, precisa arrumar as circunstâncias aí, apropriadas. O senhor ajuda. Vou ajudar. Então daí a gente vai. Nós vamos fazer até umas coisas aqui pra comer. É mesmo? Como é que chama mesmo? Pastel. Vai ficar bom, hein? Nossa. Vamos lá, vamos tomar. Mas então, seu Tranca, quem gosta de papo sou eu. Eu gosto, eu fico a noite toda falando com tudo. Tá bom, deixa eu aproveitar aqui o tempo então com o senhor. Então, seu Tranca, quando... então o menino fez lá as práticas dele. O senhor também pede que ele tome algum tipo de banho pra gíria de esquerda? Pode sempre tomar o banho com as ervas, né? É. Só pra dar uma limpada assim na matéria, né? Uhum. Pra firmar um pouco a energia já, né? Tá, entendi. Daí isso é uma coisa boa. Sim, mas isso aí pra, não é só pra ele, né? Pra um monte de médio, né? Antes de começar assim os trabalhos, é bom lavar assim pra... Pode ver, depois do banho assim, os aparelhos chegam a ficar até melhor. Fica. Fica mais leve. Mais leve, mais fácil pro senhor. Energia, sabe? Aham. É mais fácil. Ah, pode falar. Saber como é que é, né? Como? Peraí que eu tô... Vamos lá, vamos tocando. Então, então, vamos lá. Aí, pronto, ele saiu da casa dele. Se ele tomou o banho na casa dele até ele chegar no terreiro, tem um caminho que ele percorre, né? Sim, tem. E nesse caminho, não pode estragar tudo se ele passar por um lugar poluído espiritualmente? Não. Não. Tu tem que lembrar quem é que tá fazendo na frente dele. Ah... Ele já saiu de casa com um pensamento bom. Entendeu? Sim. Fez toda a preparação que tinha que fazer. Eu não vou deixar nada chegar perto, né? Claro, sim. Energia negativa não vai influenciar o campo da aura dele. Não vai chegar. Isso aí vai muito da cabeça do... da matéria, né? Que tem medo de tudo, que acha que pega tudo. Tá entendendo? Ah. Num trabalho entregue, acha que pegou, mas não. Às vezes, muito problema assim vem da própria cachuleta. Tá certo. Claro. A pessoa mesmo. Como? Sabe o que é cachuleta? Sim, da cabeça. Deixa eu ver. Tá. A pessoa mesmo que vai criando. É, o pessoal cria, às vezes, coisas que não tem, né? Então, se, por exemplo, ele tá indo, ele fala, tô indo na gira de Exu, quero comprar uma camiseta preta pro meu amigo, daí ele entra no camelô. Daí pega o dinheiro, pera ali, pagou, paraná, pegou a camiseta, colocou na bolsa pra levar pra gira. Então, isso não vai cancelar o banho dele, nem influenciar a energia dele. Não vai. Mas não vai mesmo. Tá certo. Tá bom, entendi. Bom, daí muito bem. Agora ele chegou no terreiro. Lá, é verdade que lá no terreiro tem uma redoma assim, igual de vidro, assim, toda plasmada, pra só entrar quem consegue passar por ela? Como é que é? Como é que é? É. Fala pra mim. Por exemplo. Isso é quase que inventaram também, viu? É. Vamos lá. Como é que é essa história? Assim, quando chega no terreiro, já tem uma armação assim, uma redoma bem grande de uma energia assim, que protege o lugar, para que outros espíritos não entrem, não é assim? Sim, na porta, sim, tem os guardião, né? É. Sim. Tem. Mas então tem os espíritos dos guardiões lá, mas não tem necessariamente uma estrutura criada no astral, tem? Tem? Tem. Como é que é? São todos os guardiões já de cada casa, né? Ah. Então, o mal, como eu disse antes, não tem hora e nem lugar. A primeira oportunidade eles vão pegar, né? Tá entendendo? Claro, o senhor tá ali protegendo. Tá protegendo. Uhum. Mas os guardiões da casa, né? Ah. São outros Exus que fazem sempre a proteção. Entendi. Como é que é? Entendi. Então não vai passar nada pra... Não vai passar nada. É. Até porque ninguém é louco de... Ninguém é. De falar, ah, vou lá, fazer graça. Pode passar? Pode. Mas passa com quem quer. É diferente. Lembra aquele do pensamento? Sim. Tu chega com o pensamento cheio de coisa ruim. Tu acha que vai entrar o quê? Uma coisa boa contigo? Não. Não vai, né? Sim. Mas vamos dizer, eu e o seu... menino, vamos no mesmo terreiro, um exemplo. Daí... Como? Vamos aí mesmo. Então, daí o que acontece? O senhor já tá lá e ele chegou. Daí eu chego um pouquinho depois. Daí a hora que eu chego, o senhor já vê que eu venho trazendo ali uns dois ou três junto. O senhor não pode dizer assim, ô, oh, esse daí tá com o meu menino, ele é amigo do meu menino, vocês não vão entrar mais... Ou como é que é? O Tiriri que cuida disso. Não, isso é o seu Tiriri. Entendi. Não vai deixar chegar perto. Uhum. Entendeu, né, nome? E no caso dos outros que vão, é o Exu de cada um, mas às vezes se tem ali é porque o Exu deixou, é isso? Porque deixou, né? Uhum. Deixou. Ou o médico tá merecendo, né? É que os, como é que tá os compromissos dele com a religião? Ai. Como é que tá as obrigações? Como é que tá os pensamentos? Como é que tá as atitudes desse médico? Uhum. Ele tá merecendo? Oh. Como é que vamos fazer? Como é que não vamos fazer? Vamos deixar? Não vamos deixar? Tem toda essa... Por trás, né? Uhum. Entendi. E às vezes nas literaturas nós ficamos sabendo que existem bactérias astrais como se fosse barata, esses vermes assim que gruda no corpo etérico da pessoa e fica chupando ali a energia. Fica puxando energia. Tem mesmo? Tem. E gruda assim, igual a gente for no mato e gruda carrapato. Gruda e fica puxando, né? É, o carrapato fica puxando sangue. Aí a pessoa começa a ficar desanimada. Começa a ficar cansada. Uhum. Vai no médico com dor e o burro da terra não sabe do que é. Não uhum. sabe nenhum motivo. Uhum. Né? É. E a parte espiritual, como é que tá? Tá podre? Então, essas, vamos chamar de larvas astrais, elas estão assim em todos os lugares e a gente pode pegar elas, basta se sintonizar com elas. Como é que é assim? Como é que é? Isso, assim. Fica na mesma faixa de vibração. Se tu sempre pensar positivo, uhum. sempre tiver pensamento bom, tá entendendo? Sim. Não vai chegar perto. Quando tu começa a pensar mais negativo, a faixa vibratória baixa. E aí chega nelas, né? Fica na mesma linha, né? Uhum. Então acho que elas não vão se aproveitar. É. Entendi. Entendi. Sim. E então o senhor vê às vezes num terreiro de Umbanda um consulente chegar com um bicho grudado assim? Vejo. O que que essa pessoa fez para grudar nela? É o que o senhor falou, né? Se sintonizou. Isso é, se sintonizou, né? Tava na mesma... É que nem essas coisas que saem de som, sabe? Aham, o rádio. Essa sim. Quando tu mexe, ele não troca de coisa? Troca, de estação. Sempre pra baixo, né? Vai sim. Ficou ligado na mesa delas, né? Aham. Então é tudo da cacholeta. Tá. É, o que uma pessoa pode fazer diariamente para evitar que essas larvas astrais fiquem grudando nela e minando a disposição dela? Sempre. Sempre em primeiro lugar, a fé. Tá entendendo isso? Pode fazer assim, ó. Um lido das escritas, dos médiums, né, que tem. Ajuda, né? Sabe esses escritos grandes que tem? Os livros? Sabe? Sim. É o livro dos médiums. Tem livro dos médiums, né? Tem. Pode fazer uma das leituras, né? Pode agradecer assim teu pai Oxalá por mais um dia, né? De poder estar nessa terra. E não ter inveja dos outros, né? Eu sempre bato na mesma, mesmo lugar. A inveja que atrasa vocês. Ouvi falar certa vez que a oração, ela coloca em volta do nosso corpo espiritual uma energia... Como? Uma proteção. É, olha lá. E aí esses bichos vêm e, como se tivesse um escudo ali, bate e volta. Isso é. Assim mesmo. Olha. Yeah. Pode... Tem nesses... É... Esses terreiros espíritas, sabe? Métodos, né? É. Que faz assim a pessoa pensar como... Te imagina tu dentro de uma pirâmide... Uma pirâmide verde. Tu vai mentalizar ela em volta de ti, né? Sim. Já não vai chegar aos bichos, né? Ah. É uma proteção. Uhum. Tá entendendo? Sim. Pensa ela bem brilhosa, bem formosa. Daí vai embora. Vai assim. Porque o menino trabalha lá. Trabalha num terreiro de espírita, né? Ah, é? Trabalha também. Uhum. Entendi. É, por falar em diferentes lugares onde se trabalha, às vezes as pessoas me perguntam, até quero que o senhor responda aí pro público. Por que as pessoas acham que espírito quimbandeiro faz o mal? Faz mesmo? Faz o mal? É. Diz que, por exemplo, se um Exu se manifesta na quimbanda, aquele Exu, ele tá aberto para todo tipo de trabalho que você pedir. É uma troca, né? Ele precisa de alguma coisa, né? É. E a matéria precisa de outra, né? E eles chegam a um acordo, né? Então... É, né? Entendeu? Sim. É uma troca. E você não aceita troca. Entendi. Muito bem. Aí, cheguei lá, se eu tenho amigos me acompanhando... Ou seja, espíritos eguns me acompanhando, ou mesmo obsessores, se a minha entidade deixou é porque tem um propósito, é aí que a gente parou. Deixou, é. Né? Pronto. Agora, na hora que entra no terreiro, elas podem entrar junto ou tem que ficar lá fora enquanto ali funciona alguma coisa? Ou a hora que entra junto, se puder entrar, tem que amarrar a mão deles? É. Eles ficam... Sempre tem um guardião, né? Pra ficar protegendo. Só que às vezes ela tá tão ligada no pensamento com ele... Que ele entra colado junto. Ixi. Tá entendendo? A diferença. E vocês nem vê? Vê. Por isso que encaminha, né? Quem que tá ali? Quem que tá fazendo? Quem é que mandou? E mostra o caminho certo pra onde deve seguir, né? O senhor já fez isso? Já cansei de fazer isso. Como é que foi a última vez que o senhor fez isso? Como é que foi? Mas faz muito tempo, não, né? Não me lembro, faz muito tempo. Faz tempo. Mas é assim, então a pessoa chega. Né, mas faz muito tempo. O espírito chega. Quer entrar, o senhor pergunta, tá acompanhando o encarnado por quê? E já encaminha, né? E já encaminha. É caminho. Com ego eu não gosto muito de papo. Não gosto muito assim. Por quê? Porque eu gosto de falar com vocês. Né? Tá certo. O ego já é uma outra energia. Uhum. Uma outra vibração já. Então quanto mais ele ficar, pior vai ficar, né? É. Então já chegou, já manda embora de uma vez. E se ele não obedece? Como é que é? E se ele não obedece, senhor? Então nós vamos ver se ele não obedece. Pega o meu gato, dou só uma cutucada nele. É ferramenta, né? Homem? Lembra que eu te falei, né? É, sim. Mas sai voando. Sai caindo, né? Sai cambaleando. Trabalhando que nem o João Bobo. Ixi. Porque, entendi, o senhor tem os efeitos todos magnéticos de fazer a pessoa ficar meio atordoada, né? O espírito. Claro. Sai com a minha, com o meu tridente dando só choque, né? Ixi. Claro. Então, pronto, começou a função, o pessoal faz uma oração, canta o hino da Umbanda, e aí as pessoas toca o atabaque. A hora que toca o atabaque, o que, que o senhor vê acontecendo ali no plano astral? Eu vejo os Exus de lei começando a se apresentar. Começando a se apresentar, começando a chegar um por um, né? Vão chegando devagarinho. Vão começando a envolver o seu médium, né? Uhum. Vão fazendo uma aproximação. Tá entendendo? Ah. Até tomar conta da matéria, né? Faz devagarinho, vai chegando, vai se... Como é que é a palavra? Harmonizando. Uhum. Eu como falei bonito agora? Eu vi, mas ele soprou. Como é que é? O burro aí, o Bruno, soprou? Não, tô aí falando. Simpatizando. Ah, e o senhor falou? Eu falei harmonizando. Ah, ficou mais bonito mesmo. Muito bom. Seu Tranca, o senhor tá de parabéns, hein? Nós estamos, né, homem? Ei, seu Tranca. Nós estamos, né? Graças a Deus. Não é só tu, né? É nós. Sim. Nós. Né? Graças a Deus. Sim, eu gosto de conversar, eu gosto de ficar. Eu gosto mesmo. Daí eles começam a se apresentar. Começo. Um a um. Um a um. Aí vai chegando, né? Cumprimenta o Congá, né? Uhum. O lado dos Exu, uns fazem o ponto riscado, né? É. E assim vai indo, cumprimenta a rua, né? Cumprimenta o seu bará, cumprimenta lá fora. Seu bará é o quê? Como é? Seu bará. Bará da rua. Então, o que, que é isso? É o guardião da rua. Entendi. É, bará é só outro nome para Exu. É. Uhum. É um dos chefão, né? Ah. Sempre tu pode ver, em todo o terreiro, quando o Exu chega na terra, ele sauda o Congá e vai sempre na porta. É. Sempre na porta da rua, cumprimentar o povo que tá na rua. Claro. Porque eles estão lá, mas estão... Sem cumprimentar, né? Não pode chegar sem dar, como é que é, sem cumprimentar, né? É. Tá entendendo? Então cumprimenta, volta. Pega seu charuto, né? Pega seu marapo. Dança um pouco. Tem uns que dançam, tem uns que não dançam. Uhum. Uns dão risada, os outros são mais sérios. Aí cada um é que nem vocês, né? Um é mais alegre, um é mais triste, um é mais faceiro, né? É. Um fala mais, um fala menos, um ri, um não ri. Um se ocupa com um grupo pequeno, outro se ocupa com um grupo maior. Deixa eu ver, assim. Uhum. Tá entendendo, mano? Sim. Então, simples assim, né? E dá para perceber quando a gente se consulta com algum de vocês, aonde está o pensamento do Exu, se é ali, às vezes dá para perceber se ele está ali preocupado com um grupo grande ou se está preocupado ali com um grupo pequeno. Isso não devia importar para a gente, né? Não tem importância. Né? Não. Então, ali sempre, como eu falei, né? Sempre com o pensamento, né? Tá. Vai com o pensamento bom. Quando vai conversar com um Exu, um Orixá, um Xangô, algum Ogum, vai. Procura não levar nada nos bolsos. Vai assim com os pés descalços. Tá entendendo? Sim. Pra energia poder passar assim melhor, né? Uhum. Pra entidade poder trabalhar melhor. Assim. Tá certo. A ferramenta dela. Pode ver. Quando tu bota assim os pés no chão, assim, ó. Assim, ó. Sabe? Sim. Tá vendo? Ó. Tô imaginando. Assim a energia passa melhor, sabe? Uhum. Não fica mais aliviado, ó, quando tu caminha sem os calçados. Fico. É a troca de energia. Assim nas terras da manhã manjar. É bom, né? Nossa. Caminhar, muito bom. Não é? Muito bom. Sim, parece. Não é hoje. Parece, na praia, né? Parece que a energia renova, né? É. Não é? É outra coisa, entendeu? Uhum. Então, ali, o senhor chega. Até antes de incorporar. Vamos voltar só um pouco para o pessoal entender. Na hora que a pessoa chega lá com narva astral grudada no corpo dela, chupando a disposição dela, fica lá na frente também um caboclo com algum tipo de mistura científica colhida na natureza, que despeja assim em cima do filho, de cada um que entra ali, para que... Porque eu ouvi dizer assim, que às vezes fica um preto velho de um lado, que incensando, daí deixa essas larvas meio boba. Daí um caboclo vem e joga um líquido que daí faz elas cair, desgrudar e cair no chão, e daí o Exu já leva pra algum lugar. Quase. É quase assim? É quase assim. Ah. Às vezes o Exu tem que dar a última lapidada. Oh. Então numa gira de esquerda tá ali o caboclo e o preto velho também ajudando? Ali também ajudando. Por que que às vezes... Acho que... É. Quando é só caboclo, só é caboclo e é só gira de caboclo, né? É, e de Exu também. Uma volta, eles acham que os Exu estão de folga, né? Não, acha que gira de Exu, só tem Exu ali, não tem preto velho e caboclo. Não, tem também, ó. Tem. Tem também. Os caboclos é a mesma coisa. Vocês estão tudo ali? Tudo na volta, né? Quem é que faz a proteção? Vocês acham que os Exu estão em casa? Né? Acho que estão de folga, né? Não, tem uns que falam, né? Não, mas ou que o caboclo e o preto velho estariam ocupados com outras coisas, porque ali o Exu sozinho já daria conta. Já daria, né? Mas lembra da nossa outra conversa? É. Um ajuda o outro. É. É a mesma coisa. Um sabe fazer uma coisa, né? Então ele vai me ajudar fazendo o que ele sabe. Às vezes as pessoas encontram, seu Tranca, uma incompatibilidade em vibração. Incompatibilidade, que é desigual a vibração do preto velho, por exemplo, com a do Exu. Dizendo que o preto velho tem uma vibração mais sutil e o Exu mais densa. Não porque ele seja menos evoluído, mas porque do lugar onde ele tem que trabalhar. E aí se julga, muitas vezes sem conhecimento, o senhor saberá dizer, ou esclarecer, que numa gíria onde está ali o Exu e tudo, está numa vibração mais densa, então o preto velho não consegue aparecer. O que, que o senhor tem a ensinar para as pessoas que pensam assim? Show. Trabalha com energia bem mais pesada mesmo. Uhum. Bem mais embaixo. Tá entendendo? Tô. Se tivesse uma linha assim ó, no meio. Aham. Uhum. Tá? Então a parte de baixo assim, ó. É dos Exu. Que cuido desse lado aqui, né? E a outra metade dos caboclos cuida pra. Então as energias são diferentes. Entendeu? Entendi. Voltou a cigarra aqui, graças a Deus. Voltou, mas é uma coisa boa. Cria pra gente todo aí, o pessoal que tá ouvindo, uma aprovação. Cadê o bicho? Não, mas não, ela só canta, não dá pra ver. É. O senhor vai ouvir ela depois na gravação, daí o senhor vai ver, ah, é essa o bicho que ele falava. Mas já é energia, entendeu? Sim, não, mas sem problemas. Os caboclos é outra energia. Uhum. É outra energia, os cosmos é outra energia. Mas vocês interagem. Sim. Entendi. É tudo da família, né? É. Tudo da família, claro, da família da Umbanda. Tudo é, irmão. Uhum. O senhor, então, pronto, chegou, incorporou, fez ali. Agora o senhor, depois de dançar, vocês vão dar atendimento. Deixa eu ver. Bom, é nessa hora que vai ver qual filho que é mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. Como é que é? Tem três tipos de mediunidade, né, na Umbanda. Consciente, a semi e a inconsciente. Deixa eu ver. O menino do senhor é o qual? É o inconsciente. Isso porque o senhor, o Tata Caveira falou que é a entidade que escolhe se o médium vai ficar consciente ou inconsciente. Outros dizem que isso daí é próprio da encarnação e programação e não tem como mudar. O senhor se coloca onde? É um semi, mas é um semi muito alto. Uhum. Tá entendendo? Claro, não dá pra mudar, o senhor falou. Isso daí quando encarna é assim. É. Tá. Não é bem assim. Aquele apagão que fala, né? Toma um apagão. Claro. Toma um apagão. Não. Então é. É. Entendi. Partes da matéria. Chutou uma conta e ficou ali, deu. Uhum. Claro. E se ele fosse consciente, o senhor ia ficar com medo dele passar pensamento dele, não do senhor? Não. Não ia? Não ia. Por quê? Porque ele sabe a finalidade. Ah, quando tá com a boa intenção, o pensamento vai. Vai. Porque vocês passam a ideia, o jeito que a gente coloca as palavras, vocês não se importam. Como é que é? O senhor quer passar para mim, por exemplo, que eu preciso prestar atenção no jeito que eu converso com as pessoas. E aí o senhor colocou esse pensamento na cabeça dele. O jeito que ele vai me passar essa informação, o senhor não se importa, né? Contanto que a informação chegue. Não importa. Uhum. E sempre ele vai tentar, ele e qualquer pessoa, assim, né? Qualquer matéria. Uhum. Vai tentar passar a informação do jeito mais confortável. Mas assim, alguém vai chegar e vai dizer, mas isso é um teatro, a pessoa está falando da cabeça dela mesma. Como é que o senhor responde isso? O que que me prova que é da cabeça? Não sei. Né? É. Então, é aquilo que eu falei, né? Uhum. É a fé. É a fé. É assim, ó. Eu falei antes, né? Ele tem que ser verdade no teu dia a dia e pra tu. Uhum. Não tem que provar nada pra ninguém. É mesmo. Tá entendendo? Isso o senhor fala pro médium, né? Mas e pra quem é da assistência e tá ouvindo a gente? Que a pessoa deve, que postura ela deve ter na frente do médium incorporado? Que postura? É. Ela tem que estar voltando no pensamento, né? Com o pensamento firmado no que ela quer. É. E pro bem, né? Uhum. Claro. Que é, nós estamos ali pra dar uma orientação espiritual. Dar uma ajuda, né? Dar uma luz. É, ué. E o médium também, né? Tá se colocando ali à disposição. Tá, já tá ali, né? Vê da casa dele. A pessoa já tá com fé. O rapaz veio da casa dele, teve que lavar a roupa, passar a roupa, pegar o ônibus, chegar na hora certa, tá bem alimentado. Um monte de coisa aconteceu antes, né? Já, um monte, né? Já fez assim, o ganha-ouro o dia todo, né? É, pra pessoa achar que ele vai estar ali se fingindo. Ele não tá ali por nada, né? É. É uma mentira, né? Porque senão não tem pra quê, né? Ou até a pessoa, acho que se a pessoa vai mentir, ela fica ali um pouquinho, né, seu tranca? Daí não aguenta mais, porque vocês mesmos já colocam canseira nela. Já, já. Se ela tá ali pra mentira, pra passar os outros pra trás. Já. Que coisa boa. É tipos de intuição. Uhum. Tipos de incorporação. Entendeu? São formas diferentes. São jeitos de falar diferentes. Então isso tudo é de cada um, né? Uhum. E a fé é aquilo, né? Tu vai acreditar no que tu não vê. Claro. E às vezes, entende? Bom, deixa o senhor ensinar mais aí do que acontece. É, a gente tá aqui nos últimos 10 minutos finais. O senhor... Mas já... Vamos lá, então. Então, e muito bem, daí o senhor ali cuidou, aí quando o senhor dá uma consulta para alguém, o senhor ensina ela como pensar, como agir frente às adversidades da vida, e a hora que ela vai para casa, o senhor acompanha ela? Mando da minha falange, né? Ah. E não te esquece, né? Ela tem os... próprios guardiões dela, né? E ela tem responsabilidade também de agir direito. Porque se alguém fala pro senhor, seu tranca, me ajuda a vender minha casa. Daí a pessoa não sai distribuir informação que tá vendendo a casa. Não sai, tu disse. É, a pessoa não sai fazer nada. Espera o Exu vender. Não, mas eu não sou vendedor. Quer que eu bote uma... Eu fico lá com uma coisa na mão, né? Falando pra mim. Já não aconteceu isso? Se alguém falar ajuda eu, mas não fez nada? Acontece. Bastante. É que eu... O problema de todos... Da grande parte, ó, sabe o que é? Ah. É depender da religião pra tudo. E aí? Tudo. E a parte que vocês têm saúde... Que vocês têm força... né? Que a Maria pode, graças ao Pai Oxalá, pode caminhar, pode fazer os comedores, né? Sabe? Pode botar comida pra dentro. Sim. Pode, pode fazer o ganha-ouro, essa parte aí. O povo esquece, né? O povo, a maioria sabe muito lá pedir. Eu quero isso. É, e aí? Agora eu quero... Eu quero um abacê, né? Um terreiro. Pra morar. Agora eu quero um quatro borracha. Agora eu quero um amor. É. E a parte toda que tá por trás da força que tu pode... Pode fazer o dormidor todo dia e o acordador no outro. Uhum. Né? Que tu tem as duas pernas e tu pode ir sozinho. Que te mantém, né? É. Isso aí o pessoal esquece, né? Isso aí não precisa, né? Isso aí eles acham que é só Oxalá aqui, né? Né? É. A ti nós estamos protegendo, livrando de acidente, né? Cuidando de desses que faz coisas pesadas, né? É, como é que é casado? É bandido, né? É. Os ladrão, né? A parte que livra de ladrão, né? É. Isso aí não conta, né? Uhum. Não é? É. E às vezes a gente livra a pessoa. A pessoa às vezes vai assim. Torce um pé, quebra um pé, né? É. Mata assim, né? E aí diz assim, como é que o Exu deixou, né? E aí como é que tu acha que o Exu fica? É, ué. Né? O Exu é sempre o culpado, né? O Exu é sempre o culpado. Eu quebrei o teu pé, deixei tu quebrar só o teu pé pra te não quebrar a perna inteira. Nossa. Foi só o pé. E tu até ainda achando ruim, né? Nossa, é verdade. Deixa esses bolachar todo, né? É. Só ainda aliviei. Ainda te segurei pra ser só o pé. Ou só a pata de cima, né? A mão. É. É pior, né? Não, aí não. O Exu tá errado. Eles acham que o Exu tem que fazer tudo, né? Que é um empregado. Claro. Mas assim, vocês, então, fala para as pessoas, use o bom senso, faça tudo o que você puder. Eu ajudo. Isso é. É assim. Isso é. Claro. Não faz nada para ninguém que já não esteja por si fazendo algo. Isso é. Entendi. Bom, para finalizar, quais são os fundamentos mais importantes que o senhor vê na Umbanda? Mas deixa mais específica essa. Vou. Valores a que o... Capricha nessa. Quais são os valores que o médium deve observar na prática do sagrado dentro do terreiro? Caridade, em primeiro lugar. Ah lá. Amor no coração, né? Uhum. E muito... O mais importante de todos, pra fechar, né? É. Humildade. Humildade. Humildade. A humildade caminha com a caridade. Entendi. Muito bem. Então ali vocês terminou a consulta, daí vocês vão desincorporar, começa a tirar a energia de vocês, assim, tirada do médium, e aí o médium vai sentindo aquele chacoalho, mais ou menos, né? Isso é. E aí vocês... Desligar, né? Desligar, né? Começa a desligar, né? Começa a dividir, né, as coisas. Uhum. Quando une, assim, a matéria e o Exu, ele une um só, né? É. Dois em um. Depois começa a separar, né, de novo. Entendi. Separou. Tem que separar. Daí separou, vocês vão embora. Vamos mais ou menos, né? Aham. Uhum. Eu tenho que esperar ele embora, né? Vou junto, né? Entendi. Entendi. Muitas vezes a pessoa tem um outro Exu que acompanha ela para essas funções e o Exu que incorpora, né? Tem. Tem bastante, né? Tá certo. Tem mais. Sempre tem, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Não é só um. Tá certo, então. E qual entidade que a gente deve gostar mais? Do Exu da esquerda ou da direita? Do Exu do Preto Velho ou do Caboclo? Isso aí, ó. Uhum. Isso aí vai de cada um, né? Uhum. Uns preferem mais os caboclos. Uns gostam mais dos pretos, né? É. Uns gostam mais dos Exu. Isso aí é de pessoa. É pessoa, né? Pessoa pra Sim. pessoa. É de boa pra boa, sabe? Vocês ficam tristes? Não, eu não vou ficar triste. Claro. Vocês já estão com outra coisa na cabeça, né? Ficar se preocupando com isso. Tá certo, seu Tranca? Vamos. Não, isso aí não, tá? Uhum. Gosta, Dom? Se gostar de mim, melhor, né? né? O meu aparelho, assim, meu avô, ele gosta mais de mim, né? É. Ah, eu acho que dá pra gostar de todos igual. É. Não que ele não goste dos outros. Ah lá. Mas é um... Como é que é um... É um carinho especial. É afinidade. Mas por causa desse carinho especial, ele não tem que ficar fazendo entrega para o senhor ficar feliz, né? Não, não. É a atitude no dia a dia. Não, mas é a atitude do dia a dia, sim. Tá. Até porque ele dá as coisas para mim ali, né? Mas ele dá para o Ogum, ele dá para o Preto também. Uhum. Infelizmente o tempo chegou ao fim. Não podemos ainda... Não temos tempo de falar sobre entregas e oferendas e o efeito que isso causa. Quem sabe numa outra oportunidade. Vamos marcar de novo, né? Vamos. Vamos. Então dá uma mensagem final, seu Tranca. sempre leve a humildade à frente de tudo. Por mais que tu tenha, sempre humildade. Essa é que vai mostrar o teu caráter. Graças a Deus. Não dependa da religião para qualquer coisa. Se preocupe com o seu lado espiritual e não com o material. Tá certo. Foi pra fechar. Tá bom então, seu tranca-ruas. Mas assim, ó, isso não é pra ofender ninguém, tá? Claro. É só, como eu disse bem no começo, tu tem a tua opinião, eu tenho a minha. E cada um tem a sua, né? Não é pra magoar ninguém, não é pra alegar ninguém. Cada um com as suas opiniões. A minha é essa. E eu vou respeitar dos outros também. O senhor respeita, né? Até quem não gosta do que o senhor falou. Não, respeito. Claro. Só tem direito, né? Tem direito. Então eu vou respeitar. Também quero que me respeite a minha, né? É, mas é. Estou entendendo. Se eu respeitasse as opiniões do outro, ia ser bem melhor. Sim. Mas o nego aí, o homem acha isso, tá bom, né? Eu acho isso. É. Vamos deixar de ser amigo por causa, né, disso. É, ué. Claro. Muito bom. É um bom ensinamento. Não. Eu também aceito, como é que é? Fala. Mas... Sugestão. Sugestão. Crítica, né? Pode me criticar. Pode falar, não, acho que não é por aí, tranquilo. Não tem problema. Entendeu? Vou continuar respeitando a tua pessoa, a tua opinião. Como de qualquer outro. Tá entendendo? Tô sim, senhor. Não é porque é Exu, porque é Caboclo, porque é Ogum, porque é Xangó, que vai passar por cima dos outros. Isso é. Não vai acontecer. Não. Entendeu? Sim. É todo... Como é que fala? Assim, é bem conhecido, é uma questão de opiniões. E é só... Tá certo, seu tranca-ruas. Que... Antônio, na próxima vamos ver se tu tá aí, né? Vamos ver. Vamos fazer aqui, né? Vamos fazer acontecer. Vamos fazer. E o senhor Tiriri, hein? Então, se organizar com ele, ele tá... O senhor, depois daquela gravação, o senhor falou com ele? Já falei, já. E... Mas tá tudo dentro dos conformes, né? Tá saindo bem. Tá saindo bem. Então tá bom. Vai ficar mais formoso, hein? Ficamos felizes. Fechou, Elmi? Tá bom. Um abraço pro senhor e muito obrigado, viu? Quando o senhor precisar, já sabe como é que chega em mim, né? Já. Só. É só prender o... Como é que ele fala? Os berros ali pro burro ali. É. Essas coisas que ele fica apertando ali, um monte de coisa, né? Computador. Aperta ali, fica apertando ali, né? É. Só prender o grito ali que eu venho. Tá bom, seu trabalho. Tá bom? Tá bom. Fechou. Muito obrigado. Até breve. Boa noite. Tchau. Tanto sangue derramar.